Rádio Clube. Clube 4:35. Muito bem, e agora nós vamos ao nosso bloco comercial e daqui a pouquinho estaremos de volta com Boa Tarde Clube. A rádio é da gente e tá no coração. A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão. Eu não largo a rádio, não. Eu não largo a rádio, não. Atenção, classe! A aula de hoje é sobre mudança. Se você é da turma que quer ver Pernambuco mudando para melhor, preste atenção. O governo do estado está contratando 2.907 novos professores. É a maior convocação em 10 anos. Isso é possível porque o governo está arrumando as contas e tratando a educação como prioridade. Ouviu o sinal tocar aí? É o toque da mudança que Pernambuco precisa. Tem muito mais pela frente. Governo de Pernambuco. Estado de mudança. Rádio Clube, o som do futebol. Bate Bola, de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas. Debatemos e discutimos todos os assuntos ligados ao mundo esportivo. As verdades, as mentiras, tudo o que acontece dentro e fora das quatro linhas do gramado. É debatido de segunda a sexta-feira com os campeões da bola, no Bate Bola da Clube. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Agora 4:37. João Batista Nascimento. Estamos de volta na Pioneira da América Latina para deixar você bem informado dos principais acontecimentos no Boa Tarde Clube. Clube Notícias. Você por dentro de tudo. Os benefícios para funcionários oferecidos pela empresa podem ser decisivos para aceitar ou não uma proposta de emprego. Essa foi a resposta de 46% dos trabalhadores consultados pela empresa CensusWide. Isso significa que uma empresa precisa pensar essa oferta estrategicamente, buscando benefícios que aumentem a atração e a retenção de talentos, bem como impactem positivamente seu bem-estar e desempenho. Alguns exemplos de benefícios que podem ser oferecidos são o seguro de vida e a previdência privada. É o que explica a Paula Gesta, membro da Comissão de Produtos por Sobrevivência da FenaPrev. No seguro de vida, a empresa ela pode deduzir os pagamentos efetuados e dessa forma ela reduz o lucro e paga menos imposto de renda. Da mesma forma, quando ela contrata um plano de previdência complementar e ele sendo PGBL, as empresas também podem deduzir do imposto de renda as suas contribuições, mas tem um limite, até no máximo 20% dos salários totais dos participantes do plano. É um valor muito significativo. Dessa forma, o custo de fornecer benefícios ele pode ser compensado. Oferecer diferentes tipos de benefícios pode ser determinante para as empresas contarem com os melhores profissionais do mercado. Pode-se dizer, então, que o verdadeiro poder dos benefícios corporativos está naqueles que o empregador escolhe oferecer para os trabalhadores. A Agência Rádio Web, produção e reportagem, João Vitor dos Santos. Esta é a Super Rádio Clube AM. João Batista Nascimento. E para você que está aí do outro lado nos fazendo companhia no Boa Tarde Clube, muito obrigado mesmo pela audiência. Então, vamos de música. Sempre teu. esqueceu. Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão e dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você. Vou fazer o que foi com toda emoção. A verdade é que eu minto, que eu vivo sozinho, não sei te esquecer. E depois da tarde, 44. Did it. Taj Mahal, um monumento em homenagem ao amor, construído em 1040, no ano Hégira. Um presente do príncipe Shah Jahan para sua amada Nimahal. Agora 4h47. Como vai, meu velho camarada? Quanto tempo eu não vejo mais você? Conte sua vida e como vai a sua amada, que notícias você tem pra me dizer? Comigo, só Deus sabe onde ela andará. E eu te digo, não sei o motivo, só sei que ela acabou comigo. Mas não ligue, ela vai voltar. Será que Rádio Clube 4h50. Clube Notícias. Você por dentro de tudo. Para deixar o ouvinte clube bem informado, vamos de notícias. No 27 de maio é celebrado o Dia da Mata Atlântica, data para refletir sobre a situação deste bioma. Ele cobria aproximadamente 15% do território nacional, se estendendo por 17 estados brasileiros, de Alagoas ao Rio Grande do Sul, de acordo com o que apontam dados divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Restam apenas cerca de 12,4% da floresta que existia originalmente. O engenheiro florestal e professor do Departamento de Ciências Florestais da Universidade Federal de Santa Maria, Jorge Antônio de Farias, analisa a situação do bioma. Tirando o campo e ficando apenas nos biomas que têm formações arbóreas, o bioma Mata Atlântica com certeza é o mais degradado e o mais ameaçado. Primeiro que é onde tem hoje, né, a imensa maioria da população brasileira está localizada dentro deste bioma, né? E foi por aí que começou toda a ocupação do território brasileiro. E a boa notícia é que os níveis de cobertura têm se mantido relativamente estáveis, né? Com ligeiras oscilações, né? Isso, obviamente, é resultado, né, da consciência da população, da melhor instrumentalização da cidadania. Muitas ações de fiscalização e licenciamento estão repercutindo nesse cenário. Variadas ações que buscam a conservação ou recuperação da Mata Atlântica se espalham pelo país. O professor Jorge de Farias cita uma característica de uma cadeia produtiva que contribui com o bioma. A cultura do tabaco, historicamente, ela sempre se caracterizou por estabelecer uma remuneração diferenciada para a família rural, justamente por ela cultivar uma pequena área. A área onde se cultiva tabaco virgínia sempre foi e continua sendo a região de maior cobertura de floresta natural, nativa. Isso por quê? Porque o produtor, ele conseguia oferir uma boa renda com uma área pequena. Então, com isso, ele não precisava desmatar uma grande área da sua propriedade para poder ter renda a partir da agricultura. Então, isso foi uma coisa muito peculiar do tabaco e continua sendo até hoje. Outra ação deste setor mencionada pelo especialista é a do fomento do plantio de eucaliptos para suprir a demanda de lenha e madeira nas propriedades. Uma das consequências desta iniciativa é fazer com que as espécies nativas permaneçam intocadas. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. A sua rádio. A sua rádio. A sua melhor amiga. Clube. João Batista Nascimento. Alô, você do outro lado do rádio, estamos juntos com muita notícia para lhe deixar bem informado e informada dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo no Boa Tarde Clube. Mas aqui eu vou morrer. Isso é bom, mas eu não vivo sem você. Eu não penso mais em nada a não ser só em voltar. Vou depressa mãos para lidar. Já não durmo, morro até só em pensar. E se canto só seu nome, quero gritar. Mas se eu grito, todo mundo de repente amor por você. Ai, que vontade de gritar seu nome bem alto no infinito, dizer que o meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito. Mas só falo bem baixinho e não saber seu nome. Eu grito só meu bem. Música.

coragem não trouxe o bem de se fazer da vida amarga doce. Eu não espero o dia, pouco me importa se o velho é sábio, se a menina é louca, se a tristeza é muita, se a alegria é pouca, se José é fraco ou se João é forte. Eu quero a todo custo encontrar a sorte. Vou-me embora, vou-me embora, e levo na partida resolução no peito, firme e definida. Quem vem na minha ida ouve a minha voz, e cada um por si, e Deus por todos nós, e cada um por si, e Deus por todos nós. Boa tarde, Clube, Super Rádio Clube. Você ouviu mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. A rádio é da gente. Brasileiro! É com a Clube que eu vou, a Rádio Gol do Brasil. Clube Futebol Show! Estádio Heriberto Rilse, 9:30 da noite. Criciúma e Esporte, tradicional e sempre adversário do Leão, difícil no Campeonato Brasileiro. O Esporte em busca da primeira vitória fora de casa. Rádio Clube, nesta quarta-feira, a partir das 9 da noite, com o timaço dos campeões da bola, tem Criciúma e Esporte, logo depois dos sambas e pagode. Sem clube não há futebol. Quem faz Pix sempre joga fácil. www.infinitybet.com. Faça seu jogo. Fácil Pneus, tudo de pneus em um só lugar. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. O Diário de Pernambuco está com uma programação completa de conteúdo no seu canal do YouTube. O Diário de Pernambuco TV. Entrevistas sobre saúde, educação, política, economia, pets e muito mais. Inscreva-se já acessando o YouTube e buscando por Diário de Pernambuco TV. Não quer perder nenhum programa? Então clica também no sininho e ativa as notificações. Diário de Pernambuco. A vida com mais conteúdo. Nesta quinta-feira, no microfone aberto aqui na Super Rádio Clube, vamos conversar com o apresentador radialista Fabián Miranda, o homem do Cena Livre. O seu começo no rádio, as suas aventuras como cinegrafista e produtor. Fabián Miranda é o convidado do nosso microfone aberto nesta quinta-feira, a partir das 4 da tarde. Vem aí mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. Mais alegria no ar. Alô, som, oi, oi. 1, 2, 3, teste. Mas retorna aí, lugar, vai. Alô, alô, alô, mais retorno. Isso. Vai começar, não. Acabar. Atenção, Cranzebeck. É o top de 4, já vai. Já vai. Já vai começar. Querida, cheguei. Paiinho chegou, foi? Não! Paiinho chegou, foi? Não! Não! Paiinho chegou sim. Hoje tem forrozinho, hoje a partir das 5 horas da tarde, com o melhor, né? Com o Paiinho. O Alex Santos. O Alex Santos. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Amigo de tantos caminhos e tantas jornadas. Silêncio, que chegou a autoridade. Wally Santos. Opa, toda área, se derrubar é pênalti. Alô, Rick de Castro. Para o Wally. Alô, alô. Beleza, meu irmãozinho. Certinho, tudo na paz. Bom estar aqui com você. Tá passando os corredores agora, eu vi você. Eu vou lá, hein, Wally. Você tem cadeira cativa aqui ao lado. As pessoas estão perguntando. Cadê Rick? Cadê Rick? Hoje é dia da cozinha. O homem é bom. O homem é espetacular. Ah, eu adoro cozinhar. Eu faço um. O Ale, Graziano. Eu faço um bolinho. Um bolinho, gente, que é tão delicioso. Existe isso. É, não, da forma que eu faço o bolinho, ele não vaza por entre os dedos. Será? É verdade. Seja bem-vindo ao Fidelidade na Fazenda. Eu, Ale Santos e Graziano Ramos. Com o Lele aqui ao meu lado. Menino. Até as 6 da noite, trazendo muito forró de qualidade aqui, ó. No AM720! Canhão do Nordeste, a pioneira do Brasil! Pelo radioclubepe.com.br você também escuta toda a nossa programação. Graziano Ramos, se você fosse cozinheiro... Presta atenção, qual prato, rapaz, que você preferia fazer? Diga. Lele já disse que faz bolinho. Sassicinha também, né, Lele? Sassicinha. Eu faço um sassicinha tão gostosinha. E aquela, a graxinha que sobra dá pra pintar o corrimão de uma parede. Pelo aplicativo da Super Rádio Clube, você escuta também toda a nossa programação. É a rádio mais ouvida pela internet. Beijinho no ombro, papai! Segue o líder, que corre atrás, agora você vai correr. É suave na nave! Faz beicinho não, que é feio. Segue o líder. Só tô te vendo pelo retrovisor, vice, mas fica tranquilo, é paz e amor. Sou feliz, por isso estou aqui. Esta é a Super Rádio Clube, AM. Participe você também. Qual o telefone? É o 989-79-2370. 989-79-2370. Eita, começou aqui. Um monte de gente mandando mensagem, menino. Já tem gente dando um beijo em Lelê na boca. Menino, não posso não, assim não. Mas... existe isso. Manda mensagem de texto. Mande Aldo. Atenção, senhores passageiros com destino ao Bom Gosto. Embarque imediato no fim de tarde na Fazenda com o Alex Santos e Graziano Ramos. Não pode ir, Fly. Valeu, garoto. Bota pra torar! Safona velha do fole furado, só faz fumo. Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado e o coração da morena faz tum-tum. O safoneiro animado puxa o fole de fui tomar um gole de rum. E haja fum, forró com esse fole é forró número um. E haja fum, forró com esse fole é forró número um. Sanfona velha do fole furado, só faz fum. Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado e o coração da morena faz tum-tum. O safoneiro animado puxa o fole depois de tomar um gole. E haja fum, forró com esse fole é forró número um. E haja fum, forró com esse fole é forró número um. Vem gente de todo lado conhecer o sanfoneiro, porque ele é o primeiro a tocar no colo furado. Por pouco tempo já começa o zuzuzum. Sanfona velha assim não se vê em canto nenhum. E haja fum, forró com esse toque é forró número um. E haja fum, forró com esse fole é forró número um. Sanfona velha do fole furado, só faz fum. Mesmo assim o cavaleiro faz um refungado e o coração da morena faz tum-tum. O sanfoneiro animado puxa o fole depois de tomar. Yes, faz a fu, forró com esse folia, forró número um. Sanfona velha do fole furado, só faz fu, só faz fu. Mesmo assim o cavaleiro faz um refogado e o coração da morena faz tum-tum. O sanfoneiro animado puxa o fole depois de tomar um gole de rum. E aja fu, aja fu, aja fu, forró com esse folia, forró número um. E aja fu, aja fu, aja fu, forró com esse folia, forró número um. Conheceu o sanfoneiro porque ele é o primeiro a tocar no fole furado. Com pouco tempo já começa o zuzuzum. Sanfona velha assim não se vê em canto nenhum. E a jacu, a jacu, a jacu, forró com esse fole é forró número um. E a jacu, a jacu, a jacu, forró com esse fole é forró número um. Bagão! Diga aí, mestre! Tá gostando do forró? Tá bom, tá danado, mestre! Ah, maremoto é pra mim. Fazer forró com tu é bom demais. Fazer forró com grau. Tu não é grau não, tu é grau 10. Tá bom, mestre. Tá bom pra dois, tá bom demais. Super Rádio Clube. Rádio Clube de Pernambuco. Bota forró, bota pra torar. Meu tempo foi uma ave de esperança, só a lembrança do meu pássaro ficou. Quando eu voava, devoção pela calçada, a meninada era tudo que eu queria. Minha alforria foi não ter no pensamento de que um dia o sentimento vinha um dia me matar no coração. Vou, acho o tempo voando na solidão do teu amor. Vou, acho o tempo voando na solidão do teu amor. Meu tempo foi uma ave de esperança, só a lembrança do meu passado ficou. Quando eu voava de emoção pela calçada, a meninada era tudo que eu queria. Minha alforria foi não ter um pensamento e que um dia um sentimento vinha um dia me marcar o coração. Vou, acho o tempo voando na solidão do teu amor. Vou, acho o tempo voando na solidão do teu amor. Pela calçada, a meninada era tudo que eu queria. Minha alforria foi não ter um pensamento e que um dia um sentimento vinha um dia me marcar no coração. Vou, acho o tempo voando na solidão do teu amor. Vou, acho o tempo voando na solidão do teu amor. Acho o tempo voando na solidão do teu amor. Acho o tempo voando na solidão do teu amor. Acho o tempo voando na solidão do teu amor. Eu acho o tempo voando na solidão do teu amor. Acho o tempo voando na solidão do teu amor. Acho o tempo voando na solidão do teu amor. Forró danado, forró danado. O som do Nordeste. Wally Santos. Olha aí, vamos embora para o Chocalho Fone, Graziano Ramos. Graziano Ramos, estou recebendo aqui algumas receitas, viu? Se você quiser, depois eu passo para você, beleza? Comigo não. Porque eu acho que você dá para cozinheiro. Então, nessa linha de raciocínio... Presta atenção, rapaz. Vamos embora para o Chocalho Fone. Alô, Thiago Silva. Alô, o bonitão da Super Rádio Clube, tá ouvindo a gente? É um bonitão. É, esse é, viu? Grande, grande Tiagão, gente da melhor qualidade. Cadê aqui o famoso F5? Vixe, chegou tanta coisa. Boa tarde, Wallace. Pra começar essa quarta-feira, coloca aí pra nós. Hoje à noite com calcinha preta, Luciano Souza do Distrito Federal. Ih, o homem tá apaixonado, menino. Pediu logo calcinha. Boa tarde, Wallace e Graziano. Toca garoto de Atalaia para os incansáveis. Quarentinha, Guisadinho, Major, Babalu, Nego Lindo e Juba Gô. Escutaram aqui na Casa da Dinda, né, Pupinga? É, rapaz, observação. Casa da Dinda é o sindicato dos papudinhos, é? Vixe Maria. Tem um amigo meu que se souber do endereço, bate na hora lá. Afonso Gama, já caiu em São Paulo, tá ouvindo a gente. Valeu, irmãozinho, tamo juntos e misturados. Mande Aldo. O Alex, boa tarde, o Alex. Opa, beleza? Eu tô com dificuldade pra te escutar. Eu já... O rádio que pega M queimou. Eita. Já consegui outro rádio. Infelizmente, deu problema. Como é que é? Eu tô escutando pela internet. Boa. Porque eu não consigo escutar pelo rádio normal. Ah, aí me fala, não existe perspectiva pra que essa rádio entre no FM, não. Opa! Vamos embora! É, Mastro! Tá muito bom, tá retado. Dentro do seu coração, afoga Mas botasse pra quebrar, viu? Sequência retada, cara. Fala de pau, saborear e mastruz, foi? Menino, homem, tá? Sei não. Sabe o que é isso? É quando você fica frente a frente com o Lelê, você fica assim. Fica todo leve, todo danadinho, é. Presta atenção. Ana Cláudia Santos aqui, ó, no Chocalhofone. Boa tarde, Wales. Boa tarde, Graziano Ramos. Eita, ó, normalmente eu não peço música, mas hoje eu gostaria que vocês tocassem uma das antigas de Calcinha Preta. Uma das antigas de Calcinha Preta. Ela deixou aqui em aberto. Beijo pra vocês, tá bom. Boa tarde, Wales Santos e Graziano. É Cícero da Rifa de Casa Amarela. Estamos na escuta, esse programa nos anima. É, toca uma música, o Amazã, né? Ofereço os amigos e ouvintes, um abraço pra todos vocês. Boa, boa pedida. Valeu, garoto. Grande Chico Serafim, rapaz, meu guru. Guru, só no Gole Gole, programa retado de bom. Um abraço aos ouvintes, estamos juntos. Simplesmente, primeiro lugar, o homem é bom. Beijão, Lavínia. Rádio Clube. Bom dia, Aldo. Boa tarde, meu amigo. Cabeça. Boa tarde aí pra você e sua equipe. Boa tarde aí pra Diva da Banana aqui de Vitória, Lula, cara de caroço de moeiro, Carlinho do Camarão de Vitória, cara de bode de Vitória, o amigo Cocorano Mercado São José, o famoso Aberado. Ô meu amigo, Félio Macedo saiu da Cuba, foi, que eu nunca mais vi ele, ouvi ele falando aí na bola. Se for possível aí, um forrozinho aí com o Ivanito de Pambo, oferecer a Jacaria do Brega, o dançarino. Quero ver que ele é bom mesmo no dia que a gente se encontrar. Valeu, meu amigo. Um abraço, fica com Deus, um bom trabalho. Valeu, cabeça. O nosso querido Hélio Macedo, nosso professor Olho Vivo, preferiu ficar em casa descansando, já se aposentou. Nosso mestre, nosso parceiro, nosso companheiro da Rádio Clube, Hélio Macedo. Mas tá descansando. Ele sentiu que o segundo tempo, com os acréscimos, já cansou. Valeu, grande Hélio, valeu, cabeça. Vamos embora de forró, Graziano Ramos. O homem é bom, o homem é espetacular. Hélio Macedo. Ô, Vitor e Dona Daci, eu vou cantar mais Banido de Pomba agora, tá? Com licença. Desata o jegue, leva ele pra capoeira, esse vinho, pega a peneira que Vitor vai farinhar. Volta e vai buscar um balaio de mandioca, quebra-milho, de pipoca e traz dentro do caçoar. Desata o jegue, leva ele pra capoeira, esse vinho, pega a peneira que Vitor vai farinhar. Volta e vai buscar um balaio de mandioca, quebra-milho, de pipoca e traz dentro do caçoar. Dia de chuva, um garrão está molhado, dá um trabalho danado pra esse fogo pegar. Chama a Vita pra fazer o pato na vaca, maricota traz a faca e vamos cuidar em raspar. Desata o jegue, leva ele pra capoeira, esse vinho, pega a peneira que Vitor vai farinhar. Falta vai buscar um balaio de mandioca, quebra milho de pipoca e traz dentro do caçoar. Desata o jegue, leva ele pra capoeira, esse vinho, pega a peneira que Vitor vai farinhar. O Valdo vai buscar um balaio de mandioca, quebra milho de pipoca e traz dentro do caçoar, viu? Daqui a pouco tem beijo, farinha mole, passa na peneira, o brolo esfrega mesmo pra valer. Corre, vai e vem, quanto pra fazer piscica, junta tudo, lave, pique e mistura pra nós comer. Desata o jegue, leva ele pra capoeira, esse vinho, pega a peneira que Vitor vai farinhar. Volta e vai buscar um balaio de mandioca, quebra milho de pipoca e traz dentro do caçoar. Menino, desata o jegue, leva ele pra capoeira, esse vinho, pega a peneira que Vitor vai farinhar. Volta e vai buscar um balaio de mandioca, quebra milho de pipoca e traz dentro do caçoar. Fala, Ivanildo. Dia de chuva, o garrão está molhado, dá um trabalho danado pra esse fogo pegar. Chama a Vita pra fazer parte na vaca, maricota, mola, faca e vamos cuidar em raspar. Desata o jegue, leva ele pra capoeira, esse vinho, pega a peneira que Vitor vai farinhar. Falta vai buscar um balaio de mandioca, quebra milho de pipoca e traz dentro do caçoar. Desata o jegue, leva ele pra capoeira, esse vinho, pega a peneira que Vitor vai farinhar. O Valdo vai buscar um balaio de mandioca, quebra milho de pipoca e traz dentro do caçoar, viu? Daqui a pouco tem beijo, farinha mole, oh, passa na peneira, brole, esfrega mesmo pra valer. Corre, vai ver, quinto pra fazer piscica, junta tudo, lave, pique e mistura pra nós comer. Eu não quero, dá pra Tito, queres Tito? Ah, eu vou comer mais Tito, uma galinhazinha, mas Dona Daci. Vanildo, muito obrigado, tchau, baby, tchau. Da cacimba velha na porteira do curral e da cancela, do barreiro e do terreiro que havia nela. Duas casas conjugadas, cinco janelas e o luar iluminando a noite bela. Candeeira, querosene, a luz de vela. Que saudade eu tenho dela. Na fazenda de vovô foi que eu passei os momentos mais bonitos que eu vivi. Quanto tempo já passou e eu guardei as lembranças que eu nunca esqueci. Hoje eu vivo engaiolado nesse apartamento. Liberdade é prisioneira do meu sofrimento. Minha vida é um sufoco, meu canto é lamento. Aí eu vou voltar no tempo. Na fazenda de vovô foi que eu passei os momentos mais bonitos que eu vivi. Quanto tempo já passou e eu guardei as lembranças que eu nunca esqueci. Os momentos mais bonitos que eu vivi. Quanto tempo já passou e eu guardei as lembranças que eu nunca esqueci. Hoje eu vivo engaiolado nesse apartamento. Liberdade é prisioneira do meu sofrimento. Minha vida é um sufoco, meu canto é lamento. Ah, eu vou voltar no tempo. Na fazenda de vovô foi que eu passei os momentos mais bonitos que eu vivi. Já passou e eu guardei as lembranças que eu nunca esqueci. A fazenda de vovô foi que eu passei os momentos mais bonitos que eu vivi. Quanto tempo já passou e eu guardei as lembranças que eu nunca esqueci. Santos. É pra se apaixonar. Vamos embora, menino. Graziano Ramos, sem perder tempo. Coloca a melodia que assusta e faz tremer. O momento mais esperado por muitos. Ei, alguns não, mas tá. Tem ou não tem? Graziano Ramos, hoje vamos passear em Paulista. Ixi! Rapaz! Pra começar... Homem de Deus, não faça isso não. Oh, você, porque tem que ser feito. Oxi! Sítio Fragoso, Graziano Ramos. Eita! Será que tem ou não tem? Tem, viu? Tem muito. Minoeira, Graziano Ramos. Eu desconfio que sim, mas posso achar que não. Oxê. Responde. Atenção. Tem ou não tem? Aqui tem. Jaguarana, meu Deus do céu. Opa. Como é que é? É, Jaguarana. Oxê. Tem, Graziano? Sei não. Você sabe. Não faço nem ideia. Por que não? Dole. Dê. Sim! Eita! Mata do Ronca, hein? Meu Jesus! Na Mata do Ronca, Graziano Ramos! Rapaz! Sem querer querendo, será que tem? Espera um pouco! Pouquinho mais! Posso entregar o ouro? Deve! Tem, viu? Tem muito. E pra encerrar com chave de ouro, Graziano Ramos, loteamento Conceição 2. Atenção. Como é que é? Se um 2 tem, imagina um. Será que tem, Graziano? Lascou-se! Danou-se! Você está ouvindo Fim de Tarde na Fazenda. Como é que é? Quem tem clube tem tudo. Nesta quarta-feira, o esporte volta à luta no Campeonato Brasileiro. É com a clube que eu vou, a Rádio Gol do Brasil. Clube Futebol Show. Estádio Heriberto Rilse, 9:30 da noite. Criciúma e Esporte, tradicional e sempre adversário do Leão, difícil no Campeonato Brasileiro. O Esporte em busca da primeira vitória fora de casa. Rádio Clube nesta quarta-feira, a partir das 9:00 da noite.

Wallace Santos. De hortelã de puro mel, agora amarga feito fel. Forró, banda Aquários, rapaz. Sempre gostei desse estilo de música, né? Essa das antigas, 96, 97, viu, Graziano Ramos? Ixi. Você já era nascido, Graziano Ramos? Sim. Bati aqui, né, Graziano Ramos? Não. Presta atenção, rapaz. Jogalho Fone, Graziano Ramos. Turma boa, estou mais uma vez ligado no Fim de Tarde na Fazenda. Tarcísio Cordeiro de Melo, de Boa Viagem. Abraço para todos. Onde anda Graziano Ramos? Tá por aqui, viu? Forrozinho bom danado, é isso aí. Olha aí, o Vitor Silva. Tô ouvindo vocês aqui, ó, linda. Cara, programa bom, viu? Tinha escutado semana passada, me lembrei qual é que tem no Bluetooth. Tô aqui me divertindo. Valeu, programa garoto. Das boas. Só me lembro do meu tempo do forró chique. Bota pra torar, tem o meu respeito. Ô, oh, rapaz, torar. Coisa boa, hein? Muito por isso obrigado. Que nós ficamos aí, ó. É o tempo todo, Graziano Ramos. Beijinho pra Brutinha, tá ouvindo a gente, tá estudando e dançando que eu tô ligado. Você é uma gracinha, né? Tudo que eu falo é você falar na rádio. Só olhando, só escutando. Assim é bom demais, meu amigo. Estou sofrendo muito, não suporto essa dor. Sinto tanta sua falta, vivo nesta solidão. Por que você não vem alegrar meu coração? Perguntei a São João onde ele se escondeu. Perguntei a Santo Antônio, mas ninguém me respondeu. Acende a fogueirinha do meu coração. Deixe que o fogo queime esta solidão. Uma fogueirinha, esperando o meu amor. Tomou conta do terreiro, o forró se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a talismã da sorte da beleza que existia. Pra lá, lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Dia raiou, rastro na areia. Minha sereia, São João é um amor. Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o forró se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a derivada, a sorte da beleza que existia. Pra lá, lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia. Como é que é? Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor. Tomou conta do terreiro, o forró se esquentou. É madrugada, já chegou quem eu queria. Foi a dalivada, a sorte da beleza que exigia. Lá, lá, lá, eu vou cantar de alegria. Quem espera sempre alcança, meu avô já me dizia. Santos. Eu fiz uma fogueirinha, tan, tan, tan, tan, esperando meu amor. Graziano Ramos, alguma vez na sua vida você fez uma fogueirinha esperando seu amor, Graziano Ramos? Sim. Mas você já se queimou nessa fogueirinha, Graziano Ramos? Sim. É, olha, gente, valeu pela companhia. Fim de tarde, chegando ao final dessa quarta-feira, hein? Amanhã, 5 da tarde, ao vivo aqui nos estúdios da Super Rádio Clube. Te amo, isso, cachorrão. Também. Vem aí ele, viu? Já, já. A hora dos esportes com os campeões da bola, trazendo tudo do futebol aqui da capital. Valeu, gente. Boa noite. Tchau. Até amanhã. Tchau. Você ouviu mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. Rádio Clube. Ave Maria, Rainha pura e ditosa dos homens pecadores, Santa radiosa dos céus, hora doce e emocionante entre o dia que morre e a noite que surge. As criaturas, perdidas na inquietação que invade a terra, olham o firmamento ansiosas pela luz das estrelas que começam a inundar a imensidade. Ave Maria, paz e recolhimento para os espíritos, conforto e esperança para as almas. O homem dobra os joelhos, abranda sua ira, esquece os seus sofrimentos e abre o seu coração nesta hora terna de piedade e de recolhimento. O seu pensamento voa para o céu, qual gigantesco pássaro audacioso que soltasse na amplidão as suas asas doiradas. Ave Maria, as catedrais e as capelas humildes entoam ao mesmo tempo a sua oração, que o bronze secular cobre de sons divinos, enchendo o espaço de harmonias inefáveis. Ave Maria, hora da prece e do perdão, hora dos fidalgos e dos plebeus, hora dos cristãos de todas as idades e dos filhos de Deus de ambos os hemisférios. Ave Maria, hora grandiosa de Deus, traço de união divina entre a criatura e o Criador, hora mágica da humanidade, que abre um dourado caminho de luz entre a terra angustiada e o céu bendito. Ave Maria. Vem aí, mais um líder de audiência com o padrão Clube de Qualidade. Aqui começa a história da radiofonia esportiva brasileira. Vai começar a melhor resenha do rádio pernambucano. A Hora dos Esportes. A mais tradicional resenha esportiva do rádio brasileiro. Aqui, na Super Rádio Clube, com os campeões da bola. Super Rádio Clube. Seis da noite, 3 minutos na capital pernambucana, torcedor brasileiro, forte abraço, boa noite, no bar Hora dos Esportes desta quarta-feira, 24 de maio de 2023, dia em que o esporte entra em campo fora de casa pelo Brasileirão da Série B. Hoje a cobertura total do Canhão do Nordeste brasileiro com os campeões da bola. A partir de agora, nossa centenária do Brasil. Manchetes de A Hora dos Esportes, Rádio Clube Esporte. Vamos começar destacando o rubro-negro pernambucano, o esporte que entra em campo logo mais pelo Brasileirão. Destacando o Leão, Iranildo Silva. Esporte entra em campo logo mais às 21h30 em busca da sua primeira vitória jogando fora de casa. Se o Leão conseguir esta vitória, pode ingressar no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Sem clube, não há futebol. Outros dois ex-jogadores do Ceará são investigados por manipulação, diz deputado do 18-4. Santa Cruz! Repúblicas Independentes do Barruda para destacar Cobra Coral, Alex Santo. E o Santa voltando a trabalhar nesta quarta-feira chuvosa em 2 expedientes. Clube emite nota gigantesca sobre o episódio do último domingo no jogo contra o Campinense. Coordenador técnico bate o papo com a gente falando que o Santa precisa se reforçar, mas com qualidade. Já já trago tudo do Clube Coral aqui na Hora dos Esportes. Sem clube, não há futebol. 18 horas, são mais 5 minutos. O João Paulo alcança maior sequência sem sofrer gols pelo Santos. Náutico! Elado de Barros Carvalho, Clube Náutico Capibaribe. Você, o Wellington Araújo. E o Timbu encerrou mais um dia de treinamentos. A novidade eu vou contar já já. Náutico recebe o América de Natal, sábado nos Aflitos. Daqui a pouco os detalhes em A Hora dos Esportes. Muito bem, tá certo. Agora 6 da noite, 5 minutos. O comentarista objetivo, Thiago Silva. Um abraço, João Batista Nascimento. Muito boa noite ao torcedor ligado aqui em A Hora dos Esportes. Santa Cruz, na manchete de Wallace, ele trouxe a questão da nota oficial. Eu estava tentando ler, João, a nota oficial do Santa Cruz. Mas se a gente começar a ler, a partir do momento que o Santa enviou a nota, vai chegar meia-noite e eu vou estar lendo a nota ainda. A nota é maior que o meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo. Quando eu concluí um curso, eu fiz um TCC. A nota é maior. Meu amigo, não adianta, João, nesse momento, amigos da clube, tá achando, procurando culpados. Tem que... todos precisam se unir. Na nota tem uma coisa, é fato, é verdade. Já tivemos diversos shows no José do Rego Maciel. Tivemos diversos jogos com mais de 50 mil pessoas e não tivemos os problemas das últimas partidas. Tem alguém aprontando contra o Santa Cruz. Sem clube não há futebol. Agora 6 da noite, 7 minutos no Recife. Resenha esportiva, A Hora dos Esportes, Rádio Clube. Leia o Diário de Pernambuco, o jornal mais antigo em circulação na América Latina. Resenha esportiva, A Hora dos Esportes, Rádio Clube. João Nascimento. Na Clube de Pernambuco, agora 18h, mais 8 minutos, estamos destacando o melhor do nosso futebol com os campeões da bola na hora dos esportes desta quarta-feira, porque teremos o futebol, teremos muito futebol com o esporte jogando diante da equipe do Criciúma fora de casa. Mas antes, deixa eu dar uma passadinha aqui logo no futebol nacional, porque o deputado federal Danilo Forte do União Brasil do Ceará é que está integrando a CPI da manipulação de resultados instaurada na Câmara Federal, afirmou nesta quarta-feira que mais dois ex-jogadores do Ceará estão sendo investigados pelo Ministério Público de Goiás por suspeita de manipulação de resultados no futebol, além de Nino Paraíba e Richard Coelho. Nino e Richard tiveram nomes revelados como dois dos que estão sendo citados nas investigações. Outros dois ex-atletas do Vovô, segundo Danilo, também aparecem na apuração do órgão goiano. No total, quatro ex-jogadores do Alvinegro que atuaram na Série A em 2022 teriam participado. A declaração de Danilo Forte foi à Rádio Verdes Mares. Os novos nomes, no entanto, não podem ser revelados, segundo Forte, porque os atletas ainda não foram denunciados formalmente. Na segunda-feira, dia 22, Forte apresentou um requerimento de convocação de autoridades e componentes de clubes esportivos. Dois deles foram aprovados na terça-feira, dia 23. Entre as demandas, o deputado solicitou as presenças de Nino Paraíba e Richard Coelho, ex-jogadores do Ceará. O América Mineiro afastou Nino Paraíba, ex-Ceará, citado na investigação da Operação Penalidade Máxima 2, que apura um esquema de manipulação em situações de jogos do futebol brasileiro. O Cruzeiro afastou Richard após o jogador ter nome citado em conversa com apostador. Isso aí vai ser propagado muito, vai ter muita conversa ainda a respeito dessas questões. Agora 18h10. Esporte! Vamos até a Ilha do Retiro, vamos destacar o melhor do Leão, que joga contra o Criciúma, Iranildo Silva. Boa noite para você, um abraço ao amigo ligado aqui no Canhão do Nordeste, é a Super Rádio Clube de Pernambuco. O Leão entra em campo com a tarefa difícil, mas não é impossível. O Sport vai buscar a sua primeira vitória jogando fora de casa. Logo mais, às 21h30, diante da equipe do Criciúma, João Vitor Gobi apita o jogo. Será auxiliado por Daniel Paulo e Miguel Ribeiro. O trio é de São Paulo para Criciúma e Sport, logo mais às 21h30. O Sport tem apenas uma dúvida na sua formação: Wanderson ou Fabrício Daniel? Essa dúvida daqui a pouco nós vamos saber qual foi a opção do técnico Enderson Moreira. A provável formação do Sport para o jogo de logo mais: Renan, Everton, Thierry, Sabino e Filipinho, Fabinho, Ronaldo, Jorginho, Wanderson ou Fabrício Daniel, Wagner Love e Luciano Juba. Provável a equipe do técnico Enderson Moreira. O Leão, que tem alguns jogadores importantes que não vão participar desse jogo de hoje. O lateral Eduardo e Igor Cariús estão fora do jogo. Eduardo está na transição e Cariús cumprindo suspensão imposta pelo STJD. O meia Matheus Vargas e os atacantes Edinho, Paulinho e Facundo Labandeira também não viajaram com a delegação rubro-negra para o jogo de hoje. Matheus Vargas e Edinho estão entregues ao departamento médico. Paulinho e Facundo Labandeira, assim como Eduardo, já estão na transição. O Sport encara a equipe do Criciúma daqui a pouquinho. Jogo importantíssimo para a equipe do Sport, que tem dois jogos a menos que seus adversários. Uma vitória do Sport hoje dará chance do Leão ingressar no G4. O Leão, que ainda não perdeu dentro da competição nacional. 9:30 PM, o Sport encara a equipe do Criciúma. E você acompanha tudo aqui com os campeões da bola, no Dion 720 ou em qualquer plataforma digital. O Leão vai buscar a sua primeira vitória fora de casa. Jogão de bola daqui a pouco, 9:30 PM. Eu volto no segundo bloco trazendo Enderson Moreira e o meio-campista Fabinho. Sem clube, não há futebol. Agora 6:13 PM, nós vamos até um comentarista objetivo da pioneira da América Latina para saber dessa expectativa de logo mais do Sport contra um time complicadíssimo, Thiago Silva. Pois é, João. Mais uma vez, boa noite a você. Um abraço ao torcedor ligado aqui na Clube de Pernambuco. Jogo difícil. Jogo muito difícil para o Sport, mas também muito difícil para o Criciúma. O Criciúma sabe que vai receber hoje lá no Heriberto Rios um adversário forte e um forte candidato a acesso. O Criciúma sabe que precisa fazer uma partida hoje com poucos erros. O mesmo sabe o Sport. O Sport já identificou, acredito, não é possível que não pode repetir a atuação principalmente daquele primeiro tempo no jogo passado da Ilha do Retiro contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que o Sport achou um gol no final do primeiro tempo e ganhou o primeiro tempo por 1-0. E aí fez o primeiro tempo muito fraco e ficou muito no lucro com aquele 1-0. Não pode repetir.